Yo quedé del 5 fui Mauricio, Natal. Ok, sí. Funcionando no 376, desta para 2.000 pesos. E 20 permanece livre ali, até que prossiga, tá vídeo bravo. Pro 060, vento 140 graus, 1-1, autorizado pouso, pistão 0, checa trem. O solo está operando na frequência 121 decimal 1, conforme informação ATIS número quilo. November Alpha, Rio 500 pés via corredor Vera Cruz após Interlagos, reporte na rotatória. Baixo travado, soltando 060, autorizado, pouso, pistão no zero. Primeiro alfa autorizado, prosseguir condições do exame 500 pés via corredores, foco na rotatória. Primeiro alfa, está na minha escuta? Eu ainda não vi virar o Salvador. Tô 376 passando do ano visual com a pista. Chame torre no noite de sinal meia. Azul 4207 após 09 na curta final, ali mantém, cap 010. Confirmando, foi 0376? 0376. 0376, continua a aproximação, informarei pista livre. Salvador, bom dia, web 6740, para informação do Kilo. Web 6740, identifique, chegada Mari, vetor 050. 050, uma chance de voar ITAP? Pode voar ITAP, apresado. Ok, dá para ver que ITAP, 6740. 320. Trip 5220, muito boa tarde. Identifique, chegada Mari, desça ao 060. Ajuda Mari até o 060, 220. Esse vento 150 graus, 10 nós, autorizado até colapso, 10. 150 graus, 10. 376, 140 graus, 10 nós, autorizado pouso, pistão 0, checando 3. Azul 4207, decolado, azul 27, controle em 20.8. 208, obrigado, bom trabalho. Taxi Tango, é porta para o táxi. Salvador, muito bom dia, azul 4207, decolado, passando 1.500 pés. Azul 4207, contado radar, suba ao 360, saída da El. 360 da El, 4207. Índia November Alpha, cumpriu o controle? Luiz, Salvador. Você poderia fazer uma ponte junto ao Papa Romeu Índia November Alpha nesta frequência? A Mike Mike Tango alinha e mantém. Cabeceira no 7, aeronave curta final no 0, ok? Alinha e mantém. Alinhará e manterá Mike Mike Tango. 4207, pode valer, Leda. É presente, Leda, 4207. Tango, vento 150 graus, 109, autorizado a colapso, estou no Sérgio. Era no 376, solo aos 29, vibra à esquerda, na hotel, no corte de frequência. 35220. Prossiga. Você pode manter 240-240 até próxima dura, senhor, até ITAP? Opção número 2, comandante, está seguindo um Boeing da Webjet, Boeing 733, sua posição de 12 horas, 9 milhas. Vamos reduzir a velocidade para... Qual a velocidade que eu estou mantendo agora? 240. Ok, pode manter até mais próximo de TAP, o 5220. Ah, beleza. Obrigado. Controle Salvador, papapá, Mike, Mike Tango. Mike, Mike Tango, 500 pés via Litoral Sul, reporte passando o farol da Barra. Reportará passando o farol da Barra, Mike, Mike Tango. 0 graus, 109. Papa Romeo, Índia November Alpha, caso esteja ouvindo o controle de Salvador, retorne ao transponder na posição normal. 89 milha, não é isso? Estimativo da Webjet. Na presente, você pode voltar. Ele é presente, TAP, obrigado, senhor. 260, decolada aos 32, controle 20, decimal 8. 08, boa. Controle Gol 1260, boa tarde. Boa tarde, 1260, contato radar, Gol 390, saída Puca. 390 na Puca, 260. E 6740, desça para 2000 pés, 1020, livre LS X-Ray. 2000, livre LS, vem até X-Ray. Azul 4207, chame Recife, frequência 1251, alterno 3325. 351, alterno 3325, 207. Mike, tá no Salvador? Papá, Mike, tá no Salvador. Poderia fazer um check no seu modo Charlie? Em momento algum recebi sua geometria. Tem uma babá que lança todo solo? Retorne, escute a informação quilo e retorne pro solo pra cópia. 060, 5220, da trip. Usando 075 agora, até o 060. O trip 5220, desça para 3000 pés com 1020. 3000 com 1020, trip 5220. Viet 6740, Salvador? Prossiga. Web 6740, Salvador? Prossiga. Ok, o comandante, o senhor vai ter que fazer uma espera sobre Duna a 2000 pés. Temos aeronave falha de comunicação no setor norte de Salvador se aproximando com a pista no 7, o 6740. Então, vou fazer uma espera em Duna 2000. Muito grato. O trip 5220, prepare uma espera em Duna a 3000 pés. Devido à aeronave em falha de comunicação no norte de Salvador, prosseguindo para o aeródromo. Ok, esperando a Duna. Já matei 3000 então, ok? 3000. Gente, Mike, tanto foi chamado para a vitória da conquista? O 5220 está descendo a zona para 170, ok? Web 6740, vai ter que ser sobre esse ano, que todo mundo já passou em ano passado. Bloqueio 6740 sobre externo, então, curva pela direita, ok? Ok, curva pela direita. Negativo, poderia repetir? Ok, muito grato, Mike Pago, frequência livre. E bom voo. Ok, 6740 aguardando, somente uma órbita, ok? Após rebloquear, pode prosseguir. Ok, obrigado. E a nave que chamou o controle? Zulu, Oscar, Alfa, prossiga. Gentileza, retorne para cola. E aqui a altitude? Tá ciente daquilo, então chame na frequência 121, não. O 121 decimal 1, no Charlie Alpha Kilo. Hora de voo. E vai se afastar de feira por quantas milhas? Vai prosseguir pro sul, norte, qual o setor de feira? Então vai prosseguir para a Bahia de Todos os Santos, Zulu Oscar Alfa. Acione o código transponder 0222 e mantenha as condições usuais a 1500 pés. Confia em meu tipo de aeronave. Não, está afastando na 382 para depois nos acertar, ok, senhor? Faz um minuto. Alfa, copiou, assinado 0222, mantenha as condições visuais a 2500. Interceptado. 740, após interceptar novamente o localizador, está autorizado o ILS. Ok, então, interceptando agora o ILS após a colocação. Gol no 260, chame Toco, chame Recife, 1265. Recife, 1265, gol 260, boa. 5220 da Trip, senhor. Salvador, Trip 5220. 5220, prossiga. Vai reinterceptar a marcadora, ok? Ok, após reinterceptar, está autorizado para seguir na LS. Já chama 2000 já? Ainda não. E aí, aguardando a autorização para 2000, 35-2000. Eco, Charlie Eco, Salvador, identifique, levando a proa de Amã para a chegada Amã. É o Charlie Eco, levando a proa de Amã para a chegada Amã, reporte para a descida. Ok, Eco Charlie Eco, prossiga então. Tem condição de voar proa de Conde agora, posição Conde? Afirmo, né? Direto Conde então, mantendo 110, Eco Charlie Eco. Agora 5220 é tempo da prova de zona. 5220, reduza para aproximação. O tráfego da WebJet 5 milhas à frente. 5 milhas, dá uma 150 lá, senhor. Tá bom. Bravo, que Luiz, que na prova rotatória. Tá, aqui no 7470. Bravo Luiz, pro da rotatória. Web 6740, chame Torre no 83,6. 86, obrigado. Salvador, bom dia, Web 6740. 6740, bom dia. Checa trem de pouso, vento 140 graus, 109, autorizado pouso, pista no zero. Aqui não tá livre o pouso, no zero, no embaixado travado, já bem. 159. Ok, 5220, vista para 2000 pés. 2000, 5220. Pascal, por favor. Nome e tipo da aeronave, o POB? Está visual para pista? Sim, está completamente visual. Estou em Salvador, no 86, então boa tarde. 86, obrigado, seu bom trabalho aí, valeu. Grato aí pela colaboração. Ah, não, estamos aqui para isso. Opa, aquilo autorizado, tá, que você pode estar em graça, pista no Sérgio. Estou em Salvador, soltaram a paletana, muito boa tarde, é o 35-00. 5220, informarei que está livre. Seu aguarde que está livre, 5220, ou IAS. Yes. Patango autorizado ingresso. A linha I mantém cabeceira no Sérgio. Bom, 777 mantém o ponto de paraguarda. Tiara Fatango, autorizado a colar, pista no 7, vento 140 graus, 109. Bravo que Luiz que chame Torre no 86. Se via pista, correção, mantenha a posição. Web 6740, seu solo aos 46, livre a pista, mantendo a minha frequência. Táxi via Alfa autorizado, repórter São Juliette. Sua frequência via Alfa, repórter São Juliette, 6740. Tá fora do solo, será passando. Charlie Alfa Tango, considere decolado aos 47. Chame controle no 208. 208, boa. Léo Papa Romeu, Charlie Alfa Tango. Charlie Alfa Tango, Salvador na sua escuta, prossiga. Positivo, tá mantendo linha do litoral, vai manter 510 para Veracruz. Ok, mantém as condições leves, 500 pés, via litoral, reporte falou da barra. Chama na barra. Não chamou a torre? Porque Brisk autorizado direto final da 197. Reporta na curta, o Bravo que Brisk. Reporta na curta, o Bravo que Brisk. Alfa para o direto, 740. 40, mantém a posição em sua Juliette. Vai manter a sua Juliette. Vitor, Bravo Alfa, prossiga. Condições da presente a prova rotatória? Vitor, Bravo Alfa, direto rotatório. Cinco, contato radar 60 milhas de Salvador, pro Edmar e reporte para descida. Controle, Sera Fantango. Prossiga. Positivo, tá na linha do litoral, tô autorizado, cruza aqui o Edson Dono Zero, então, pra direção vai dentro do Frade. Pro A330. Ok, sem tráfego na final, agora tá autorizado, Charlie Alfa. Só tentando, o Tango de Abravo tá lá na... nessa localidade aí, nessa região aí, fazendo um sobrevoo a 500 pés também, ok? Positivo, vai coordenar na 1-2-3-4-5 ali após liberar a Salvador aqui. Confirma? 6-7-4-0. 7-4-0. Para ingresso, chama solo 2-1-1. 2-1-1. Confirma. 220, Alfa Kilo Parte 3, atenta sinalizador. Frequência do solo 1, 2, 1, décima 1. 2, 1, 1, certo. É ponto final de uma milha, Bravo Luiz. O Lima para Kilo, quando autorizado, é cola de rendimento. Prossiga. Está mantendo sobrevoo. Está autorizado. Está autorizado. Está autorizado. Está autorizado. Está autorizado. Está autorizado. Está autorizado. Está autorizado. Está autorizado. Está autorizado. Bota ponte para 3191. O Lima Paquilo livra na Oscar. Faz back 3 4 para ingresso, pista no 7.